Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Brand de Costumes. O meu nome é Pedro Paulos. E eu sou a Marta Rocha. E este é o primeiro episódio de 2020. Pois é, cá estamos, a dar boas-vindas ao ano. Já não dá para dizer bom ano novo, mas dá para dizer que o nosso convidado de hoje conta-nos uma história pop que começa nos anos 80 e segue até aos dias de hoje, entre Cascais e Lisboa. É uma história que acaba por ser um retrato detalhado de uma cena fervilhante e da sua evolução ao longo dos anos. Mas vamos começar pelo retrato do artista enquanto jovem. Comecemos por perceber como era a infância de Miguel Ângelo. Vivíamos num país muito mais cinzento que hoje, como é óbvio, em que se calhar, como distração, para além das aulas e de jogar a bola na rua e brincar com carrinhos, a música ocupava, se calhar, o que um jogo de realidade virtual ocupa hoje na vida do miúdo. E era um bocadinho uma realidade alternativa, a música. E então, ver aquelas bandas lá de fora, os discos que editavam em vinil e que nós só conseguíamos comprar muitos deles um ano depois deles serem lançados originalmente, que é uma coisa louca hoje de ser alguém novo que está habituado a ouvir música à distância de um clique, não é? Num Spotify ou outro qualquer, dizer não, saía um disco, imagina dos Genesis, aí tinhas que, para ser editado em Portugal demorava um ano. Claro que o que fazíamos nós, eu e o meu irmão, quando falo em nós, era pôr umas libras dentro de um envelope. Íamos ao banco comprar libras, punhamos, porque nos tinham dito, não sei se é verdade, se é um mito urbano, punhamos assim aquilo dentro de uma folha de papel químico dobrado, que era um papel que se usava para fazer cópias, e para aquilo não ser detectado, porque era proibido enviar divisas para fora do país. E depois lá, 30 dias depois, recebíamos em casa um cartão quadrado com o vinil e ficávamos ali a dissecar aquilo durante semanas e semanas. Com uma pequena ajuda, ter umas primas mais velhas e ter família perto de Londres. Portanto, eu tinha aquela vantagem no verão, quando havia férias grandes, e eu ainda era mais pequeno, mas as minhas primas já iam até Londres visitar a família e traziam-me sempre os discos que estavam a dar na altura. Eram coisas também do Elton John e do Rick Wakeman, sei lá, tanta gente, e portanto, dos Genesis, e com o Peter Gabriel ainda. E portanto, eu recebia aquilo muito antes de qualquer pessoal lá do bairro ter os discos. E portanto, isso também ajudou. E depois era a rádio, era começar a ouvir alguns programas do António Sérgio e outros programas em que se ouvia música diferente daquela que só havia no resto da rádio portuguesa. E portanto havia esse fascínio, havia os fanzines do rock em Portugal, umas revistinhas A5, houve depois a revista A Sério, Música e Som, e tudo isso era informação que nós consumíamos avidamente para poder saber o que é que está a dar, que novidades é que há, que discos novos é que há aí para a gente ouvir. Portanto, era esta a realidade alternativa à escola, à televisão a preto e branco, aos desenhos animados, ao Vasco Granja, à revista semanal Tintim, que o jornaleiro que morava em frente de minha casa levava todas as sextas-feiras à hora de jantar, e nós lutávamos para ser os primeiros a ler as aventuras que continuavam na semana anterior. E a música era realmente um fascínio, ver na altura o Mark Bolan, depois as coisas do Bowie na altura, que aparece o Iggy Pop, depois o punk, obviamente, era um fascínio único, porque cá em Portugal olhávamos para a música e havia coisas muito interessantes, mas nós achávamos que estávamos sempre muito atrasados, não é? Uhum. Quer dizer, o Zé Cid lançou um disco de prog rock cá quando já tinha havido punk lá fora. Os Tantra era uma banda também de prog rock, os Arte e Ofício, sei lá, bandas de rock que ainda faziam registros musicais que estavam 5 anos atrasados em relação aos Sex Pistols ou aos Clash, por exemplo, aos The Jam. E portanto, isso fazíamos confusão. Ou seja, só para vos dizer que eu vivia aquilo intensamente, não precisava de avatar para mergulhar naquele mundo dos discos, dos posters. Uma coisa engraçada, curiosidade, não havia revistas de música em Portugal até aparecer o Música e Som e o Musicalíssimo, que eram uns fanzines, mas eu comprava uma revista que era a Pop, uma revista alemã, eu não percebia nada de alemão, mas comprava só para ver as capas dos discos e os posters colar no meu quarto. Portanto, era aquela loucura quando saía a Pop, muito anos depois uma mais teen, que era a Bravo, que já surgiu a seguir, mas a Pop era mesmo de grupos de rock sinfónico, progressivo, etc. Portanto, eu tinha 6 anos quando comprei o Led Zeppelin 2, ponto. Portanto, comecei muito cedo a minha educação musical nesse sentido. O fascínio passou dos discos para os concertos. O espetáculo tornou-se um objetivo de vida. Era um sonho, não é? Um gajo dizia, fazer música em Portugal na altura. Mas como eu tinha ido ver, graças a morar ali em Cascais, meus pais morarem no Monte Estoril, que é perto de Cascais, e como eu tive a sorte de ver muitos concertos no pavilhão do Dramático Cascais, porque era lá que eram os concertos, não eram em Lisboa. Os concertos eram sempre no Dramático. E tive a sorte de, lá está, tenho um irmão mais velho, quase 3 anos, que também me levava, não é? Eu ia ver bandas, nomeadamente, era o ver bandas em palco que me fascinava mais ainda que os discos. Eu lembro quando via a turnê, o início da turnê dos Genesis, chamada Lamb Lies Down on Broadway, que foi a última tour que o Peter Gabriel fez com os Genesis, que era uma turnê muito teatral, muito para a frente na sua altura. Eu fiquei completamente fascinado com aquilo e disse, não, é ali que eu quero estar um dia. E mal sabia ele que tudo ia começar com um convite. O meu irmão que tocava com dois colegas em Cascais, um teclista e um guitarrista, o meu irmão tocava baixo e não tinha um cantor, nem baterista, da IATR, da Rolante era parecido. E precisava, o meu irmão ouvia-me lá em casa a cantar no meu quarto, por cima dos discos, e disse-me um dia se eu queria ir lá fazer um teste, uma audição. Ok. E cheguei lá e fiz, também era o único na fila, e lembro perfeitamente, cantei uma música dos Heróis do Mar, do qual éramos todos super fãs, O Amor, tinha saído em 12 polegadas uma semana antes, juntamente com a música do Kid Creole and the Coconuts, o I'm a Wonderful Thing, Baby, que eram os mesmos acordes do Amor e dava para fazer um mashup daquilo. Acaba aquilo e o pessoal, o Fernando e tal, então olha, aparece aí amanhã. Mas assim, não disseram, entraste para a banda. Nunca me disseram, entraste para a banda, não é? Até hoje. Nunca tive aquela confirmação que se entrei, passei o teste. Mas pronto, não ouvi. O que é que eu trazia para a banda? Trazia a parte que eles não faziam muito, que era de composição e de escrita. Que eu já fazia isso desde pequenino. Tinha cadernos cheios de letras em inglês, em português, de coisas imaginárias, bandas imaginárias. E portanto, começámos a escrever e em português. A ideia era escrever em português. E aí começa realmente a ganhar uma direção estética diferente, ainda diferente da Pop dos Delfins. Temos um primeiro projeto que era uma coisa muito mais rock. Era um projeto que misturava... Nós queríamos misturar ritmos populares portugueses com guitarras elétricas. Basicamente, é engraçado porque eu não ouvi a primeira vez Diabo na Cruz e, epá, é isto que a gente fazia em 1982. À medida que a banda começava a crescer, Miguel Ângelo ia estudar para Lisboa e começava a absorver a movida. Eu já visitava, mesmo no Liceu de São João de Estoril, onde eu estive até o 11º ano, e depois o 12º fiz ali numa escola, olha onde é agora o Alive, uma escola pré-fabricada que vinha ao GES para o 12º ano, e vinha para Lisboa, obviamente, mas quando entro na faculdade fico com maior proximidade, e fico com muitos amigos de Lisboa, e então havia o Rock and Nevu, e havia o Frágil, o Bairro Alto, e o facto de, na altura, a Faculdade de Arquitetura estar integrada na Escola das Belas Artes fazia com que víssemos exposições, conhecêssemos artistas. Havia uma movida lisboeta que era um bocadinho decalcada da movida madrilena. Tinha surgido o Pedro Almodóvar, aquela libertação sexual, toda a gente deixou de ser um tabu alguém ser gay ou lésbica, era completamente normal. E, portanto, havia muita gente nova a fazer cinema, a fazer música, a fazer moda. Houve as Manobras de Maio, que aliaram música e moda no Largo do Século em Lisboa, onde as miúdas, umas... desfilavam topless, que era escandaloso na altura, e portanto toda a gente sentia aquilo a vibrar e o Bairro Alto a fervilhar. Encontrávamos no Frágil ou no Sudoeste, cá em baixo, com o João Pesta por música, ainda me lembro, tá o João Pesta por o módulo dos Kraftwerk nos pratos, e havia assim necessidade de estar ali, de saber o que é que andas a fazer, qual é o teu projeto. Não era só aquela conversa de café, de projetos, não, as coisas existiam e faziam-se. E depois o Rock and Roll, que era, tinha substituído a outra escala, obviamente, mas era tão importante tanto para a música portuguesa como o pavilhão dramático que tinha sido para as bandas internacionais que nos visitavam. E aí encontramos músicos, conhecíamos música, íamos ver bandas uns dos outros e pronto, e perseguíamos naquela construção que vinha desde pequenino de construir aqui um percurso profissional dentro do meio musical português. O meu primeiro single com Delfim sai no verão, no princípio do verão de 84, e eu entro para a faculdade em setembro, fim de setembro de 84. Portanto, há uma fase anterior em que nós já tocávamos em alguns bares, não é? A Lisboa, tocámos muito em Cascais, mais em Cascais, mas já vínhamos tocar a Lisboa, a Ocarina, que era uma cave, tinha que levar o equipamento e o PA às costas pelas escadas abaixo, e onde o Fadiga destruiu uma casa de banho inteira, um dos concertos que lhe correu mal. Uhum. E o nosso cachê foi para isso mesmo, para as loiças, mas pronto. Mas havia já, tinha sido feito um percurso antes, e repara, nós temos também ali uma, que eu digo sempre, as Cunhas são importantes, mas os Cunhas também, e o irmão do Fernando Cunha, que era o guitarrista, o António Cunha, que se tinha tornado por osmose nosso empresário, nosso manager, tinha andado no colégio militar e era amicíssimo deste pequeno do Pedro Ás Magalhães, dos Heróis do Mar, não é? Portanto, eu já conhecia os Heróis, já tinha ido ver concertos da banda anterior dos Corpo Diplomático, etc. E portanto, quando o Pedro vai uma vez lá à nossa, ao anexo onde ensaiávamos, porque o Tó, lá está o irmão do Fernando Cunha, o guitarrista, o levou, ele ouve aquilo e gosta muito, mas diz, é pá, trabalhem mais 6 meses que eu vou abrir uma editora independente, a que se chamou depois Fundação Atlântica, com o Miguel Esteves Cardoso, o Ricardo Camacho, o Francisco Vasconcelos, etc. E vai ser uma cena só para bandas portuguesas, vamos editar bandas da Factory, uma editora inglesa, vamos ter os Dirty Column, o nosso editor, etc. E vamos editar coisas novas. E então eles tinham ido buscar os Chutes para gravar um single, Remar, Remar. Tinham estreado a Sétima Legião também, a Ana Mar. E o Pedro, quando ouviu, ficou, epá, mas não há ninguém a fazer isto em Portugal. Vocês, cenas urbanas, rock, pseudo-depressivos, há imenso em Lisboa. Tudo à sombra de Joy Division e New Order. Epá, vocês vêm de Cascais, têm essas guitarras, epá, façam uma cena pop. E eu andava a ouvir muita coisa pop que gostava, mais indie, na invenção do indie, sei lá, da Escócia, Orange Juice, Joseph Kay, bandas de guitarras, Bluebells, e gostava também dessa abordagem mais pop das canções, e dos Beach Boys, e dos Kings, toda essa onda. E portanto fomos por ali, e acabámos por, já em janeiro de 84, quando vamos para estúdio com o Pedro Aires, como produtor, para gravar o primeiro single para a Fundação Atlântica, acabámos por ir sem nome, porque não havia nenhum nome que nós gostássemos, o nome da banda anterior, Rock, não dava, e tínhamos sugestões, aquelas coisas para ver isso, havia uma caixinha que toda a gente punha lá as sugestões, e os amigos iam ao ensaio e punham a sugestão, mas era tudo horrível. Até que estamos em estúdio com o António Cunha, o manager, mesmo nos intervalos das gravações do primeiro single, e ele também não sabe porquê, mas estávamos a comer assim umas sandes e tal, e a beber uns cafés, e ele disse, pá, porquê é que não se chamam Delfins? E nós, vai passear e tal, né? Pá, mas aquilo ficou aqui, sabes como se diz, ficou a pulguinha atrás da orelha. E eu, na realidade, andava à procura de um nome que fosse, na boa tradição da música popular, assim, tipo, os qualquer coisa, os Beatles, os Rolling Stones, os, aquele nome que podes individualizar, não é? Tu, olha, vai ali o Delfim, não é? Não fica tão bem se és, olha, vai ali o Rádio Macau, não é a mesma coisa. E portanto achámos aquilo porreiro, achámos que havia ali um duplo significado, podíamos brincar, os golfinhos, os príncipes de França, ou Le Dauphin, etc. E havia também a fonética, que eu acho que era importante, um nome aberto, Delfins, duas sílabas que ficavam na cabeça. E optámos por isso. Bye. portanto, as coisas já começam um bocadinho antes de eu ter entrado para a faculdade. Na faculdade, sim, foi o crescimento. Repare, eu lembro-me, estava eu a acabar o curso em 88, em 89, já estava os Delfins com o segundo álbum e a fazer 70, 80 concertos por ano, à custa das minhas horas de sono, ali passadas ao estirador, a fazer os projetos com canetas Rotring e réguas, porque ainda não trabalhávamos com AutoCAD nem computadores. Portanto, foi assim uma coisa muito, muito progressiva. Aliás, como a carreira dos Delfins foi toda ela muito progressiva, ainda bem, os primeiros 10 anos foi mesmo muito progressivo. E pronto, mas era o bichinho vinha da infância, vinha de uma jukebox que havia na Praia de Tamariz, onde eu ia pôr sempre uma moedinha para ouvir singles antes de descer à praia no verão com a minha mãe. Vinha das conversas de liceu, dos concertos de liceu que também existiram. Eu vi em, sei lá quando, 79, talvez, 80, uma banda que era o Street Kids, no Liceu São João de Estoril, de onde depois saíram elementos que fizeram, por exemplo, os Lobo Meigo e os Mulher e Fadada, onde o baterista Manuel Ramalho acabou por tocar com os Delfins na década de 90. Uma banda também jovem a começar, chamada Trovante, lá. Portanto, havia aquilo, o pessoal começava, epá, isto é possível. E ainda mais, eu via as primeiras partes dos concertos das bandas internacionais em Cascais, e embora a maior parte fossem sempre assobiadas, o solo era mesmo mau. A banda é portuguesa, não gosto. Antes de ouvir a primeira nota queriam ouvir era o estrangeiro, mas havia uma ou duas bandas, e lembro que os UHF conseguiam chegar lá e tocar os Cavalos de Corrida e o Jorge Morreu, e com uma energia incrível, muito new wave, e o pessoal passava-se. Eu disse, opá, isto é possível em Portugal, é possível. Um gajo, há muito para fazer, obviamente. Toda a gente era autodidata, mesmo o nosso manager era autodidata, o pessoal que ia fazer som era autodidata, o gajo que mexia nas luzes era autodidata, mas sabíamos que havia ali um caminho que podia ser feito. E depois dos anos da faculdade foram importantes, porque eu venho para Lisboa e conheço muito mais gente do meio, que é sempre importante, jornalistas especialmente, também críticos de música, e as coisas começam-se a solidificar ainda mais. Chegou a vez de apresentarmos a canção número 5. O título é A Casa da Praia é Apenas um Sentimento. Tem 5 autores e 5 compositores. Eles são o Pedro Molkoff, o Silvestre, o Fernando Cunha, o Miguel Ângelo e o João Magalhães, que são também os intérpretes desta canção número 5, os Delfins. Ainda agora tinham começado e os Delfins já estavam a participar no Festival da Canção. Foi em 1985. A missão era ficar em último lugar. Fomos diretamente ao topo, mas ao contrário, invertido, não é? Porque a nossa ideia era mesmo essa, era um bocado aquela coisa de 16, 17 anos, agora é partir aquilo tudo. Vamos lá uma música que não tem nada a ver com aquilo, que a gente não gosta do festival, nem da música nacional, nacional cantantismo, ligeiro, o que quer que fosse. Embora houvesse boas canções, obviamente, né? Mas na altura, sabes como é que é? Um gajo tem 17 anos, isso é tudo uma grande porcaria, vamos lá mostrar, ou vamos ganhar ou ficar em último. A gente dizia isto nas entrevistas, o resto não nos interessa. E o pessoal via aquela, esses putos, quem é que pensam que são, não é? Íamos para lá. Via malta, olha, como o Jorge Fernando, que eu acho que podia ter ganho com o Umbadá, que era uma canção muito engraçada. Que malta nova, fixe e tal, mas havia outro pessoal que achava, que às vezes vem para aqui gozar connosco. Gozar com o festival. E nós não era bem gozar, mas era provocar uma subversãozita, não é? Vamos provocar um bocadinho a malta. Pá, 3 milhões de pessoas a ver, não se esqueçam. Na altura pois. O festival tinha 3 milhões e toda a gente falava daquilo. E porquê é que a gente consegue lá e fazer isto? Porque o regulamento do festival, que estava sempre a mudar, não é? Todos os anos era diferente, permitia naquele ano de 85 que cada editora portuguesa levasse o artista e a canção que quisesse. Sendo a Fundação Atlântica uma editora independente, levava a canção que queria e não havia censura da direção da RTP em relação à canção escolhida, o que era fantástico. Mas foi divertido. Ficámos em último lugar, é verdade. Foi muito bom ficar em último, porque realmente era um statement. Eu lembro quando o Semanário 7 fez a festa e convidou a Adelaide Ferreira, que tinha ganho com a canção do José Brito, e depois convidou os Delfins, porque tinham ficado num honroso último lugar. Eu lembro-me no chamado Green Room estarmos lá todos e haver um tipo dos Açores que vota em nós, e nós, não! E passámos para penúltimo lugar e ficámos em pânico. Aí sim ficámos em pânico, como os outros que estavam lá e queriam ganhar. E nós, ao contrário, nós queremos é ficar em último. O penúltimo não é nada, não serve. Mas depois lá voltámos ao fundo da tabela. E depois, a Fundação Atlântica também, como uma editora de sonhos, acaba por, economicamente, não ser muito viável e passa o seu catálogo para a Valentim de Carvalho, para a Emília Valentim de Carvalho. E aí, quando se edita em single, a editora já era mais mainstream e recusou o autocolante que eu tinha feito para a capa, que dizia, basicamente, último lugar no Festival da Canção e tal. Que acho que, ainda hoje, acho que teria sido bom. E, basicamente, fomos ao festival, devíamos ter esperado que a Antena 3 tomasse conta do festival, muitos anos depois, e levámos lá a nossa música pop. Mas pronto, foi assim uma coisa gira, com memórias bem giras, porque aquilo era... nós levámos uns óculos, basicamente era aquele modelo que agora se usa, os Wayfarer da Ray-Ban, só queríamos óculos brancos, todos brancos, e não havia no mercado. Então fomos realmente comprar aquelas latas de spray, pintámos óculos todos de branco, e depois fizemos um furinho no meio das lentes para se ver alguma coisa, não é? Então entramos, quando se vê o vídeo, entramos todos com os óculos brancos, a ver só um bocadinho de nada, não é? Do Festival da Canção, e a fazer aquilo. Mas foi fixe, que eu lembro que a editora levou-nos a jantar ao Gambrinos, onde eu nunca tinha entrado, onde bebemos alegremente e comemos, e depois fizemos a festa no Coliseu. Basicamente foi isso. Agora, realmente houve estragos, não é? Houve estragos, porque por um lado tínhamos ficado sem editora, embora depois o single fosse editado pela Valente Carvalho, nós não pertencíamos ao catálogo da Valente Carvalho, estávamos sem editora, havia de gente que nos dizia, para vocês ficaram em último, nunca mais vão ser nada na vida, esqueçam isso. Havia gente responsável, das quais eu até sou muito amigo, dizia, pá, esquece Delfins, esse nome já não vai dar, vocês são fixos, façam uma banda com outro nome também, são novos, pá, isto foi só uma cena, correu mal. E dizia, não acho que tenha corrido mal. E então toda a gente aí dizia, esqueçam. O que é que nós fomos fazer? Fomos gravar maquetes, convidámos o Carlos Maria Trindade, que era outro herói do mar, o teclista, para ser nosso produtor, porque ele vivia lá perto de nós, em Cascais, e começámos a fazer maquetes em quatro pistas, num Fostex de quatro pistas, um cassete. E gravámos a Baía de Cascais e mais três canções. A Baía de Cascais, muito próxima da versão final, na realidade, mudou um bocadinho a letra e tal, mas está lá tudo. E fomos às editoras. E as editoras com a mesma conversa, epá, não, vocês esqueçam e tal, não sei o quê. Mesma conversa, todas elas, as majors. E nós temos, então vamos ver, então vamos gravar sozinhos. Eu tinha acompanhado, lá está, no meio das belas artes, a aventura de uma banda independente chamada Croissant, que tinha feito uma autoedição independente em Portugal, era assim a primeira grande cena que se falava, e disse, pá, gente, aí com o dinheiro dos concertos, juntamos, vamos para estúdio e editamos nós, se ninguém quiser. E foi assim. Fomos para Passo de Arcos, para o estúdio de Valentino Carvalho, estivemos lá uma semana para gravar o álbum e misturar. O nosso produtor, na sexta-feira de manhã, teve um colapso mesmo, o Carlos Maria tinha gravado o Circo Feiras dos Chutes e não dormia, tinha vindo os Rádio Macau, que também produzia e não dormia, portanto chegou ali, caiu para o lado, tivemos que acabar o disco com o Amândio Bastos, engenheiro de som, e o Paulo Neves, engenheiro de som da Valentim, e tínhamos um disco que eu acho porreiro. E com esse disco fomos às editoras e a resposta já foi diferente. Não sei se por estes gajos são tão teimosos que vamos lá ver se isto funciona. E escolhemos basicamente a proposta que nos editava mais cedo. Eram as duas boas, das duas grandes majors da altura, e escolhemos uma delas. E sendo que esse disco ainda não seria o final que depois sairia na Valentino Carvalho, quando assinámos com eles, com a EMI, porque não estava lá uma canção chamada Canção do Engate, de António Variações, que pertence ao Libertação de 87, e não estava nessa versão inicial. O que acontece? Nós, ainda antes da editora, fizemos um espetáculo em Cascais, onde convidámos o pessoal todo da indústria para lhes mostrar o que tínhamos feito. E aí sim, estavam alguns responsáveis da Valentim e um deles, o David Ferreira, a seguir ao encore, porque nós tínhamos tocado o disco e não havia mais nada, e tocámos algumas das versões que tocávamos quando tocávamos nos bares. Uma delas era a Canção do Engato, de Variações. E ele, o David, ouviu aquilo e disse, pá, vocês, pá, a gente assina-vos, vocês têm que voltar a estudo, têm que gravar a Canção do Engate. Mas já temos oito músicas, não cabe mais um vinil. É pá, tirem uma. E foi assim que a Canção do Engate entrou no disco, senão não sei se tinha entrado. Eu lembro que o press release de Libertação dos Delfins tinha lá um parágrafo em que eles quase que diziam que só nos assinaram porque nós fomos muito teimosos e tínhamos muito força de vontade e isso era um grande valor artístico. Qualquer coisa assim. Que eu li aquilo e... Tanto que depois havíamos... Pouco tempo depois rescindíamos o contrato com eles. Mas nós sim, não sei, chame-lhe o que quiseres. Estávamos muito metidos em nós mesmos, mas achávamos que aquilo era o que tínhamos de fazer e gostávamos de fazer aquilo e queríamos ser teimosos e dizer não, isto é que é bom, nós é que somos bons. Sem nunca entrarmos, nós somos os maiores. Não era isso. Era de certeza, pá, isto é bem feito, isto não há em Portugal pop assim, estas canções com refrões que as pessoas cantem. Porque, na realidade, aquilo também nunca foi um êxito, não é? Quer dizer, estamos a falar aqui da Baía de Cascais ou da Canção de Engato em 87, no ano seguinte O Outro Lado Existe, tem por exemplo Aquele Inverno ou Lugar ao Sol, uhum. Pá, mas aquilo na altura vendeu, nem disco prata foi, vendeu 5 mil discos, 6 mil, que era pouco, não é? Hoje seria fantástico. Hoje seria, meu Deus. E portanto, quando nós vamos gravar o terceiro álbum e vamos fazer maquetes e mostramos à editora, e nessas maquetes está, por exemplo, Nasce Selvagem, está a Marcha dos Alinhados, etc. A editora diz: ah, epá, vão lá gravar mais umas, voltem a seguir ao verão e tal. E nós levámos aquilo muito a peito outra vez. Nós acreditamos nisto, estamos nisto. E então repete-se a história de 86, 87. Nós pedimos rescisão à Amy Evelyn Carvalho. Eles voltamos a ouvir. É para vocês, então. Nenhuma banda nunca que saiu desta editora teve sucesso a seguir. Ouvimos outra vez aquele sorrilho todo, aquela conversa. E vamos para o estúdio outra vez com o nosso dinheiro gravar o Desalinhados, para o Namus, que era o nosso terceiro, seria o nosso terceiro álbum. E já estávamos a acabar as gravações quando surge uma nova editora em Portugal, que não tinha escritório cá, que é a BMG, era a BMG, que abre o escritório. O pessoa que vai para a frente do AR, do Artistas e Repertório, era uma pessoa que tinha estado connosco a trabalhar na Valente Carvalho. E também é um acaso, eles querem os chutes, na realidade. Eles tentam roubar os chutes à Polygram, mais tarde Universal, as transferências, como o futebol, mas depois os outros subiram a parada, os chutes ficaram na Polygram e... disseram, olha, os Delfins, e vieram buscar-nos. E é aí que nós inauguramos, depois também com os sitiados, o catálogo da BMG. E aí sim, aí havia um investimento grande de editora, aquilo foi logo disco de prata, começou a render de uma maneira muito, muito, muito diferente. Um tema do nosso novo álbum chama-se Alcançar o Meu Fim. Todas as vozes de todos os mundos devem cantar para sempre. Assim, e cedo passa a hora. Ao passar uma vida. para sempre assim. E longe vai a hora e o sonho que tarda, e esta voz que chora é só porque sabe que ao passar Há quem não se lembre dos anos 80, nós cada um nos lembramos tantos anos 90, é porque realmente a velocidade é tanta que realmente foi tão importante e aconteceu tanta coisa tão importante e foram batidos tantos recordes e, na realidade, para ser muito sincero, quando estás a fazer isso, não ligas muito. Amantes juntos pela música. Na atmosfera mágica da Baía de Cascais, o som ao vivo dos Delfins foi encantamento e delírio para mais de 30 mil pessoas. Aplauso total para o concerto final da Turné 96, do grupo que mais discos vende no nosso país. Choveu sobre a Bahia, mas ninguém arredou pé. Assim, esteve lá e mostra tudo. Terça-feira, dia 31 à noite, Delfins, Cascais 96. Também não ficas multimilionário, Portugal é um país pequeno. Nós gastávamos muito, muito dinheiro a reinvestir na banda e em projetos da banda do que ganhávamos. Ao contrário, por exemplo, lembro-me dos vendedores da BMG que ainda hoje, quando levam pessoas lá à casa, mostram a piscina e o fundo da piscina onde está um golfinho feito com pequenos azulejos azuis e dizem, eu construí esta piscina com o dinheiro que ganhei a vender delfins. E eu não tenho piscina. Mas... mas e éramos cinco, mais um manager, e nós depois queríamos gravar o Saber Amar, que custou... Eu até tenho vergonha de dizer, mas a gravação de Saber Amar custou para aí 160 mil euros. Dá para comprar quase uma casa. Íamos gravar vídeos para Marrocos que custavam 50 mil euros, da cor azul. Mas lá está, vendíamos 300 mil discos. E, não é? Portanto, aquilo havia mercado para isso. Mas a questão é que tu fazes coisas que gostas, gastas muito dinheiro a fazer coisas que gostas, fazes uma turnê que são 36 pessoas na estrada com dois caminhões mais os geradores, porque queríamos fazer em todo o país um espetáculo igual ao do Coliseu de Lisboa, que tinha aberto a turnê do Saber Amar, e dissemos, é pá, temos a oportunidade de fazer isto à americana, não é? Ou fazemos agora ou nunca mais fazemos na vida. Podíamos ganhar muito mais dinheiro, é pá, mas vamos fazer uma coisa como deve ser. E, portanto, a nossa carreira pautou-se muito por decisões desse tipo. Agora, é verdade, fiz muita coisa que se calhar não devia ter feito. E conheço muita gente que também passou por isso e faz, não é? Às vezes não se consegue dizer que não, não é? Quando convidam, vem cá fazer isto, um gajo vai e anda ali, tipo, sabes, as bolas nos flippers, naqueles jogos, tipo, põe, põe, põe, batendo de um lado para o outro, e meio atordoado, uns mais ainda por causa das drogas dos anos 90, obviamente, mas aquilo passa num instante e depois nem percebes. É muito estranho o ser humano. Eu lembro-me de quando saí do palco, quando acabei o concerto da primeira parte da Tina Turner, os Delfins estavam 65 mil pessoas no Estádio de Alvalade, no antigo. E nós acabámos com o Nasce Selvagem, e aquilo está tudo a cantar o Nasce Selvagem. Pá, e eu saio do palco e tenho não sei quantos gajos a abraçar-me, o manja, a editora, eu, yeah, pá, fiz, mas... porque eu acho que não, quando estás tão metido ali no filme, que não consegues ser espectador dele, do próprio filme. E portanto, estás a fazer o que achas que estás a fazer, tentas fazer o melhor, as coisas correm muito bem, e porreiro, se calhar uma semana mais tarde pensas naquilo, uau, foi de graças aquilo. Mas na altura não te percebes, passas um bocadinho ao lado do que está a acontecer. Mais do que é um país, que é uma família ou geração. Mais do que é um passado, que é uma história ou tradição. Tu pertences a ti. Mais do que é um patrão, é uma rotina ou profissão. Mais do que é um partido, é uma equipa ou religião. Selvagem, e para ti serás alguém nesta viagem. Quando alguém nasce, nasce selvagem. Agora mesmo só vocês, porque sabe bem ouvi-los aqui em cima. última. Quando alguém nasce, pois é, Marta, chegámos ao final da primeira parte da nossa entrevista com o Miguel Ângelo. É uma entrevista cheia de sumo, que ele diz muita coisa, tanto que tivemos de dividir em dois episódios, porque a conversa foi boa e alongou-se, até mesmo depois de ter da entrevista alongou-se mais um bocado, e então achámos por bem, não é, dividir. São muitas histórias, o Miguel Ângelo é um excelente conversador e, claro, contador de histórias, e por isso achámos que devíamos dividir, achámos que tínhamos aqui material para dois episódios. Aqui falámos da paixão dele pela música, da movida lisboeta e do grande sucesso dos Delfins. No próximo falaremos de Toy Story, eu sei que toda a gente quer falar de Toy Story, cantigas da rua, falaremos de das muitas vidas de Miguel Ângelo. Exatamente. Até ao próximo episódio e não se esqueçam de